Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Jornal Brasil Notícias, sexta-feira, 12 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Juiz recomenda à CPMI da Petrobras pedir ao STF para ouvir ex-diretor. Caçamba derruba muro na penitenciária de Pedrinhas para fuga de presos. Local que teria casamento homoafetivo no Rio Grande do Sul é incendiado. Governo diz ter identificado servidor que alterou o perfil de jornalistas. Bombeiros usam drone e radar de solo nas buscas por operador em Itabirito. Aécio escala elenco Tucano para tentar associar Marina a Dilma na TV. Na TV, Dilma lista ações de governo para dizer que tem repulsa à corrupção. Marina diz que Aécio se iguala ao PT ao fazer um elogio falso. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. A frente fria que se afasta do litoral de São Paulo ainda traz muitas nuvens para o sul e litoral do estado, mas não chove. Sol, calor e tempo seco nas demais áreas da região. Região Norte. No Tocantins e no sudeste do Pará, o dia será ensolarado, não chove. No Acre, no norte de Rondônia e no oeste do Amazonas, muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, chove rápido e isoladamente a partir da tarde. Região Nordeste. No centro-norte do Maranhão, o sol brilha forte, muitas nuvens se formam no decorrer do dia e chove rápido a partir da tarde. Em todo o litoral leste, entre o sul da Bahia ao litoral da Paraíba, há previsão de chuva rápida ao amanhecer. Sol e calor nas demais áreas. Região Sul. A passagem de uma frente fria deixa o dia com muitas nuvens e previsão de chuva pela manhã no leste de Santa Catarina e do Paraná. Chove a partir da tarde no sul do Rio Grande do Sul, no centro-norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. Região Centro-Oeste. A passagem de uma frente fria pelo litoral deixa o dia com algumas nuvens sobre o Centro-Oeste, principalmente sobre o Mato Grosso. Chove a partir da tarde no Centro-Oeste do Mato Grosso. Sol, calor e tempo firme nas demais áreas. Vamos ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes você continuará ouvindo o Jornal Brasil Notícias. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador. Preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Central de Biografia, aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. Segunda a sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom. Das 8h30 às 9 da manhã, de segunda a sexta, no Canal 1. Não perca também a edição de fim de semana, que começa aos sábados às 8 da manhã e estando por 2 horas. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. As buscas para encontrar o corpo do operador de retroescavadeira Adilson Aparecido Batista, de 44 anos, continuam incessantemente. Militares do Corpo de Bombeiro trabalham na mineradora Herculano, em Itabirito, na região central de Minas, há mais 48 horas. Nesta quinta-feira, a tecnologia foi um aliado na operação. Um drone e um GPR, um radar de penetração no solo, são usados pelos bombeiros. Também auxilia na operação um cão farejador. A tragédia deixou outras duas pessoas mortas. O drone é usado para sobrevoar a área e fazer um rastreamento no terreno devastado pelos rejeitos de mineração. O equipamento é capaz de atingir uma área que vai de 20 a 30 campos de futebol. Outra tecnologia usada é o GPR. O aparelho faz uma espécie de raio-x do solo e consegue separar o material de mineração do orgânico, como, por exemplo, as vísceras humanas. Com ele, os militares tentam chegar até o corpo do operador de máquinas. Ao todo, 23 homens do Corpo de Bombeiros e um cão farejador participam da operação, que é bastante arriscada. Isso porque a barragem 3, que fica ao lado da estrutura que cedeu, também ameaça vir abaixo. Técnicos da empresa, conforme a corporação, já foram alertados e se comprometeram a fazer a contenção da área. De acordo com informações das Secretarias de Estado de Justiça e Administração Penitenciária SIJAP, da Secretaria de Segurança Pública SSP e da Força Nacional, 36 presos fugiram do Centro de Detenção Provisória na noite desta quarta-feira. Destes, 6 presos estavam no bloco Beta e tiveram suas fugas frustradas. Os outros 30 detentos apontados na recontagem estavam no bloco Alfa. Todos os fugitivos já foram identificados. A polícia está realizando incursões para recapturá-los. Danley Rigo da Conceição, de 19 anos, foi preso suspeito de envolvimento na ação criminosa quando um caminhão caçamba derrubou parte do muro dos fundos do centro de detenção provisória. Os detentos que foram baleados durante a fuga foram identificados como José Silva Lobato, Cleidson Sodré Moraes, Antônio José Neves Furtado, Antônio Miguel Silva, Nailson Manuel Costa Silva e foram encaminhados para o Hospital Municipal Clementino Moura, Socorrão 2. A Casa Civil anunciou na tarde desta quinta-feira ter identificado o servidor que fez alterações no perfil de jornalistas na enciclopédia virtual Wikipédia, usando a rede de internet do Palácio do Planalto. Em nota, o governo diz que vai exonerar Luiz Alberto Marques Vieira Filho, que hoje ocupa cargo comissionado no Ministério do Planejamento. De acordo com a nota, Luiz Alberto confessou ter feito as alterações no ano passado. Na época, ele ocupava cargo de assessor da Secretaria de Relações Institucionais, que fica no quarto andar do Palácio do Planalto. O governo afirma que a exoneração do servidor será publicada no Diário Oficial da União. O caso foi divulgado em 8 de agosto deste ano pelo jornal O Globo. O usuário da rede de internet do Palácio do Planalto incluiu críticas nos perfis dos jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sandenberg na Wikipédia. A página da web é uma enciclopédia colaborativa em que qualquer internauta pode adicionar informações. No caso de Miriam, por exemplo, o colaborador escreveu que ela faz análises econômicas desastrosas. A Secretaria-Geral da Presidência informou que o prazo de investigação sobre o caso é de 60 dias. Em resposta ao pedido de acesso à delação premiada à CPI mista da Petrobras e à intenção de interrogar o ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa no Congresso, o juiz Sérgio Moro, responsável pela investigação da Operação Lava Jato, recomendou ao senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, refazer os requerimentos ao ministro Teóris Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Embora os requerimentos aparentem ser legítimos, considerando os poderes investigatórios das comissões parlamentares de inquérito, reputo mais apropriado que os requerimentos em questão, tanto de cópia dos eventuais depoimentos, como de requisição da apresentação de Paulo Roberto Costa para depoimento à CPMI, sejam submetidos diretamente ao Supremo Tribunal Federal, especificamente ao ministro Teóris Zavascki. Prevento para o caso, redigiu o juiz. Na decisão que foi enviada às 17 horas e 30 minutos de quarta-feira, Sérgio Moro lembrou que os referidos depoimentos conteriam supostamente informações sobre crimes praticados por autoridades detentoras de foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal. Ainda na quarta-feira, no dia 10, após reunião, integrantes da CPI do Congresso decidiram enviar uma petição ao Supremo para obter autorização a todo o inquérito, inclusive ao depoimento do ex-diretor. Eles já haviam cobrado acesso ao juiz Moro. Em decisão anterior, Sérgio Moro solicitou esclarecimentos em relação ao abrangente pedido. Em atenção ao ofício por meio do qual solicita-se o encaminhamento de todos os documentos decorrentes dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Durante o programa eleitoral veiculado nesta quinta-feira, o candidato tucano ao Planalto, Aécio Neves, botou em campo um elenco de dirigentes tucanos como cabos eleitorais. Os flashes se iniciaram com o candidato presidencial do PSDB em 2010 e ex-governador de São Paulo, José Serra, e seguiram com governadores e prefeitos do partido, como Tasso Gereissati, do Ceará, Marconi Perillo, de Goiás, Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, Antônio Anastasia, de Minas Gerais, ACM Neto, prefeito de Salvador, Beto Richa, do Paraná, e Geraldo Alckmin, de São Paulo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também aparece em meio aos prefeitos, mas sem grande destaque. No início da inserção, com 4 minutos e 35 segundos de duração, Aécio tece críticas ao governo federal, ressaltando sua enorme indignação com muita coisa que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, tais como a inflação acima da meta, o crescimento pífio da economia e as irregularidades que estão acontecendo na Petrobras. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, a semana encerra sem que tenhamos posições firmes e transparentes, principalmente de Dilma e Marina, sobre as denúncias feitas pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, sobre o desvio de recursos para distribuir para o PT e os seus aliados, que, graças ao dinheiro, dão apoio ao governo no Congresso. São sérias as denúncias e muito graves as omissões. A CPI está pedindo a convocação do ex-diretor. O que pretendem os seus integrantes? Fustigar o antigo parceiro que delatou os malfeitos? Certamente que não vão forçá-lo a dizer tudo o que sabe. Afinal, muitos dos que ali estão, ou seus partidos, são réus perante a opinião pública e espera-se futuramente da justiça. A presidente Dilma está baratinada e, se vocês prestarem atenção em suas declarações, parece que está sem rumo. Já demitiu antecipadamente o seu ministro da Fazenda, Guido Mantega, e agora quer concurso ou seleção para os diretores da Petrobras? Pode? Quanto a Marina Silva, alguns podem achar que tem alguma implicância com ela. Vou relatar o que indaga alguém que a conhece muito bem, pois era da área ambientalista e chegou a ganhar prêmio da ONU por suas posições. Mais do que isso, olhou bem nos olhos e segurou as mãos de Marina. Diz o seguinte: nas últimas eleições presidenciais, Marina ficou neutra. Alguém se lembra? Ao contrário do que desejavam seus milhões de eleitores que ansiavam por uma indicação, uma orientação ou um caminho, Marina calou-se. Não apoiou Dilma e nem Serra. Com medo de decidir, declarou-se neutra. E ajudou a eleger Dilma. Claro, não se espera de um político uma sinceridade absoluta, mas pelo menos transparência em algumas de suas convicções básicas. Isto Marina não faz. E quem não o faz assume o destino da traição. Vejamos. Pergunta A. Se eleita, Marina Silva irá mudar o atual Código Florestal? Se responder sim, trairá o agronegócio. Se não, trairá os ambientalistas. B. Se eleita, Marina Silva irá abandonar os investimentos no pré-sal e passará a investir em fontes alternativas para matrizes energéticas? Se sim, trairá a Petrobras e seus parceiros. Não, trairá os ambientalistas. Se eleita, Marina irá interromper a construção de Belo Monte? Se sim, trairá os empresários. Se não, trairá os ambientalistas. Se eleita, Marina irá apoiar o casamento gay? Se sim, trairá os evangélicos. Se não, trairá os movimentos sociais. Se eleita, Marina Silva será contra a pesquisa de células-tronco? Se sim, trairá os pesquisadores e a academia. Se não for contra, trairá os evangélicos. Se não for ao segundo turno, Marina repetirá sua posição de 2010? Se sim, trairá a oposição. Se não, trairá a si mesma. Então, meus caros ouvintes, vocês não acham justo que candidatos como Marina deixem claras suas posições e seu compromisso com a verdade, inclusive? De Brasília, José Wojtchomas. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, os destaques internacionais. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan. Saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos.

e destruir o Estado Islâmico, uma organização terrorista que quer apenas massacrar todos os que se apoiem a ela, ou os que se opõem a ela, disse Obama em um discurso na quarta-feira à noite. Não hesitarei em atuar contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. O secretário de Estado americano John Kerry advertiu para uma febre bélica nesta quinta-feira e disse que a nova campanha americana contra a organização autodenominada Estado Islâmico deve ser entendida como uma missão antiterrorista. Falando no dia seguinte ao pronunciamento do presidente Barack Obama sobre a campanha implacável de ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico no Iraque e possivelmente na Síria, Kerry se negou a chamar esta operação de guerra. O que estamos fazendo é nos envolvendo em uma operação muito importante contra o terrorismo, declarou Kerry à rede de televisão CNN em Jeddah, na Arábia Saudita, para onde viajou como parte de um giro por países aliados na região, com o objetivo de receber apoio para a ação conjunta. A operação vai ser mantida por algum tempo, advertiu Kerry, dizendo que, se alguém quiser pensar nisto como uma guerra contra o Estado Islâmico, pode pensar, mas o fato é que é uma grande operação contra o terrorismo, que terá muitas partes móveis diferentes. Os legisladores republicanos poderão adiar até a próxima semana uma votação sobre a possibilidade de treinar e equipar rebeldes sírios e, em seu lugar, debater a estratégia do presidente Barack Obama para combater militantes extremistas no Iraque e na Síria. Depois de uma reunião realizada nesta quinta-feira, vários representantes republicanos manifestaram que é pouco provável que se realize uma votação rápida autorizando o treinamento militar de rebeldes sírios moderados. Os congressistas receberam relatórios sigilosos sobre a ameaça do Estado Islâmico e deverão debater a questão até a próxima semana. Alguns conservadores acham que a estratégia proposta por Obama não é suficiente para derrotar o Estado Islâmico. Obama advertiu em um pronunciamento à nação que seu governo está preparado para lançar ataques contra o Estado Islâmico na Síria e que vai ampliar as operações aéreas contra os jihadistas. O presidente Barack Obama afirmou nesta quinta-feira que os Estados Unidos reforçarão as sanções contra os setores russos da defesa, finanças e energia para pressionar esse país por suas ações ilegais na Ucrânia. A medida foi coordenada com a União Europeia, que nesta quinta-feira também acertou lançar uma nova rodada de sanções contra Moscou. Obama disse em um comunicado que as novas sanções intensificarão o isolamento econômico e político do Kremlin. Antes do anúncio americano, a Rússia acusou a União Europeia de minar o processo de paz na Ucrânia. Depois do anúncio, por parte de Bruxelas, de novas sanções contra Moscou por causa de seu suposto envolvimento na crise ucraniana. Com esta medida, a União Europeia escolheu praticamente ir contra o processo de resolução pacífica da crise ucraniana, declarou o Ministério Russo das Relações Exteriores em um comunicado, no qual pede aos europeus que deem uma oportunidade à paz. O secretário de Estado americano John Kerry ironizou nesta quinta-feira as críticas russas contra a coalizão internacional que os Estados Unidos querem formar contra o Estado Islâmico. Se não fosse pelo que está acontecendo na Ucrânia ser muito sério, eu me atreveria a dizer que dá vontade de rir o fato da Rússia falar de direito internacional, declarou Kerry ao fim de uma reunião na Arábia Saudita, em que conseguiu o apoio de 10 países da região para lutar contra os jihadistas na Síria e no Iraque. A Rússia afirmou nesta quinta-feira que se os Estados Unidos realizarem bombardeios contra os jihadistas na Síria, sem autorização das Nações Unidas, violarão de modo flagrante o direito internacional. Sem uma decisão apropriada do Conselho de Segurança da ONU, uma iniciativa deste tipo constituirá um ato de agressão, uma violação flagrante do direito internacional, declarou o porta-voz da chancelaria russa. A nova facção da Al-Qaeda no sul da Ásia reivindicou nesta quinta-feira um ataque realizado no fim de semana em uma base naval de Karachi, no qual morreram um soldado e 3 atacantes. Os jihadistas afirmaram ter contado com a ajuda de ex-militares. Este é o primeiro ataque reivindicado pelo grupo, cuja criação foi anunciada pelo líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, na semana passada. Esta reivindicação, que coincide com o aniversário de 13 anos dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, faz aumentar o temor sobre a infiltração de extremistas entre as fileiras militares do Paquistão, depois que os talibãs, que também disseram estar por trás dos ataques, asseguraram que recebem assistência interna. A operação perto do litoral de Karachi foi um ataque da Al-Qaeda no subcontinente, afirmou um comunicado do grupo escrito em idioma urdu e enviado à AFP, onde asseguram que o alvo do ataque era um navio americano de abastecimento e que entre os mortos havia ex-oficiais paquistaneses. Os Estados Unidos vão deslocar seus aviões militares para a base de Erbil, no Kurdistão iraquiano, para realizar bombardeios mais ofensivos contra o Estado Islâmico, indicaram nesta quinta-feira oficiais do Departamento de Defesa. O Pentágono disse querer proporcionar um apoio aéreo mais ofensivo às forças de segurança iraquianas, segundo o contra-almirante John Kirby. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta com as últimas notícias do dia. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. É aquele incentivo para não baixar os braços, aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança, um programa da Rádio Transmundial de Portugal, com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança, às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. não há presente sem passado, lançamos o repto aos nossos ouvintes para juntos fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde semanalmente falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos pelas 10h30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Candidata do PSB à presidência da República, Marina Silva, rebateu na tarde desta quinta-feira as críticas de que é inexperiente, que foram lançadas pelo adversário Aécio Neves, do PSDB. A ex-senadora disse que o candidato Tucano se assemelha ao PT ao tentar desconstruir a imagem dela. Ele, o Aécio, se perfilou ao PT, fazendo a mesma forma de desconstrução. A pior desconstrução é a que parte do elogio falso. A pior forma de desconstrução é falar que ela é boazinha, mas é inexperiente, porque é um preconceito contra a minha origem, afirmou. Em entrevista ao jornal O Globo, Marina criticou Aécio e a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, porque os dois ainda não apresentaram o programa de governo. Querem ganhar as eleições com cheque em branco e fazer o que quiserem. Eu sempre tive uma atitude contrária a esse tipo de coisa. Conheço muita gente séria que está muito incomodada com o que a Aécio e a Dilma estão fazendo comigo. Esse incômodo já diz alguma coisa. Ao citar a presidente Dilma, Marina diz que pretende governar de forma diferente da petista. Para implementar esse programa, prefiro falar que vou sim conversar com Lula e Fernando Henrique. Não quero fazer uma campanha na mentira, no boato. Três adolescentes morreram em um acidente de trânsito no fim da noite de quarta-feira em Andradas, no sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, eles e um rapaz de 21 anos furtaram um carro na cidade e morreram na fuga pela MG-455. Todos tinham passagens pela polícia. De acordo com a PM de Andradas, JMJ, de 15 anos, DCFL, de 16, João Alves Marcondes Neto, de 19, e Alexandre Fernando dos Reis Tognolo, de 21 anos, furtaram um Gol no bairro Vila Moscone. O dono do carro percebeu o crime ao escutar o motor ligado, mas os suspeitos conseguiram fugir. A vítima, então, chamou um amigo e os dois saíram em outro veículo para tentar localizar o grupo. Ele também acionou a polícia para comunicar o furto. O carro foi avistado por ele já na MG-455 e eles continuaram acompanhando o veículo e viram quando Alex Fernando, que estava na direção, perdeu o controle e bateu em uma árvore, capotando em seguida. As duas meninas morreram no local. Alex e João foram socorridos em uma ambulância para a Santa Casa de Andradas, mas o mais novo morreu ao dar entrada. João já recebeu alta e foi autuado na Delegacia de Polícia Civil da cidade. Ainda de acordo com a polícia, todos os envolvidos tinham passagens por furto, roubo, uso e venda de drogas. Após 37 dias de investigação, o consultor legislativo Tiago Ivo Odon entregou nesta quinta-feira à Diretoria-Geral do Senado o relatório final da sindicância sobre a troca de perguntas e respostas de integrantes da CPI mista da Petrobras, advogados e diretores da estatal. O consultor preferiu não revelar o teor do relatório devido ao sigilo de apuração. A sindicância, no entanto, tem artifícios para iniciar um processo administrativo sobre dois funcionários da casa envolvidos na denúncia. No início de agosto, a revista Veja denunciou que as perguntas dos parlamentares foram vazadas à presidente da Petrobras, Graça Foster, ao ex-presidente Sérgio Gabrielli e ao ex-diretor Nestor Cerveró, antes deles prestarem depoimento na casa. Os parlamentares citados na denúncia da revista, o relator da CPI do Senado, José Pimentel, do PT do Ceará, e Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, não foram investigados pela sindicância. Já os funcionários podem ser punidos com advertência, suspensão, demissão, destituição do cargo ou função. Explosão em refinaria da Petrobras deixa 6 homens feridos na manhã desta quinta-feira, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. 2 das vítimas sofreram queimaduras de 40% e 15% nos corpos, de acordo com a Secretaria de Saúde da cidade. O órgão informou que os 2 homens não correm risco de morrer e estão sendo atendidos na ala de emergência do Hospital Municipal de Vila Industrial. As outras vítimas, que também são funcionários da estatal, tiveram lesões leves e foram levados para Policlin. O acidente ocorreu por volta das 11 horas e 40 minutos na refinaria Henrique Lage, Revap, na Zona Leste, segundo informações da Prefeitura de São José dos Campos. O capitão Antônio Carlos Bernardes, do Corpo de Bombeiros, afirmou que a explosão aconteceu no coletor de gás liquefeito de petróleo. Um jovem de 18 anos foi encontrado morto em um terreno baldio em Inhumas, região metropolitana de Goiânia. O crime tem provocado comoção nas redes sociais e teria sido motivado por homofobia. Embora o delegado da cidade, Humberto Teófilo, afirme que a polícia ainda investiga o caso. O corpo de João foi encontrado nesta quarta-feira com sacos plásticos na boca, perto do estádio de futebol da cidade. Segundo a polícia, o jovem morreu por asfixia e apresentava hematomas no rosto. Depois da morte do jovem, o perfil dele no Facebook recebeu milhares de mensagens de solidariedade. Em algumas postagens, usuários afirmam que dentro dos sacos que estavam na boca de João havia a frase: "Vamos acabar com essa raça maldita de demônios gays." O delegado, porém, não confirmou a informação. Foi preso nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o traficante Daniel Francisco da Silva, conhecido como Dani do Jacarezinho. Ele é um dos principais criminosos de uma das maiores facções criminosas que atuam nas favelas do Rio. Segundo os agentes da Delegacia de Combate às Drogas do Rio de Janeiro, Dani do Jacarezinho protagonizou uma tentativa de fuga cinematográfica de um presídio em 1988, quando usou um helicóptero para resgatar outro traficante, conhecido como Meio Quilo, do presídio Frei Caneca. Daniel já ficou preso por 21 anos e possui passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, extorsão mediante sequestro, roubo, extorsão, formação de quadrilha, falsificação de documentos e uso de documento falso. A prisão desta quinta-feira foi consequência de uma investigação da delegacia especializada. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícia. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.